Mercado Livre LS, desça para 2000. Forma estabilizada. 2000, passar na viagem. Atingindo 060, zona 396. Confere, desça até 3000 pés, segundo 39. 3000 pés, o altímetro em Salvador, 109. 3000 pés, zona 396. Diga. Aguarde cópia. Está livre o cruzamento da 17 até o Baeté. Reporta correção. É o estacionar a frequência livre, o Lima Quilos Lu. Chama lá para o táxi, 35627. É 3217, táxi via Juliette, 1-3 da remota. Juliette, remota 1-3, da 3217. 1-8-6. 2-8-6, obrigado. 1-3-9-6, complete a próxima corrigindo. Desça para 2000 pés, com 1019, livre LS, informe estabilizado no logo, 1-3-9-6. Desça 2000 pés, está autorizado LS, reportar estabilizado, 1-3-9-6. Tira esse macho. Livre pouso, 5729. 8, aciona 0143, coteja. Salvador, Tango November é coteja. Tango November é, continue a aproximação, reporte no externo, embaixo e travado, reporte que chove sobre o campo e a pista encontra-se molhada. O ajuste 1019. Corre, 1-1-8, sinal 6, bom voo. 0-7-5, reporte para estabilizar, direto de passar. Siga. Modificação Índia Paparosa. Aceito, modificado agora 5-4, prossegue em condições visuais para alto tipo de tráfego em Cairo Lorenzo, informe cruzando 2500 pés. Patrulha Guardião agora 7. Prossiga. Lá na vertical da Boca do Rio, retornando para Salvador. Gente, prossiga visual, condições visuais, o litoral sul, aguarda a transferência sua. Sete. Tango November Eco, reporte visual com a pista, o vento 140 graus, 109. Reporte, confirma embaixo travado. Passando agora o externo, está baixando, checagem, Tango November Eco. Gente, reporte visual com a pista, o Tango November Eco. Caso chamem para alguma outra posição, siga a sinalização da equipe do solo. Guardião 07, para ingresso no circuito de tráfego, chame a Torre Salvador, frequência 1-1-8-6-12. 1-1-8-6, obrigado. Guardião 07. Guardião 07, prossiga. A vertical de Itapuã, para aproximação e pouso no pátio do Graé, quando autorizado. Guardião 07, tem condições de efetuar o pouso para aerado cabeceira 35 e posterior táxi até o pátio do Graé? Afirmativo. Autorizado então o pouso cabeceira 35 sem interferir com a aproximação da pista 10. Informa um Charlie 680 na aproximação da 10 a 2 milhas da cabeceira 10, ok? Relativo, ciente do tráfego, sem interferência, agora na vertical de Itapuã, direto cabeceira 35. Tango November Eco informa um helicóptero que efetuará pouso parado cabeceira 35, não irá interferir com a sua aproximação da pista 10. Ciente, Tango November Eco. Visual com a pista, Tango November Eco? Visual, ciente pés. Ciente, livre pouso, pista 10, vento 150 graus, 099, ajuste 1099. informação. É 200, direto de Itatiaia. Luna 396, continua a aproximação, reporte no externo embaixo e travado. Reportador no externo, baixado e travado, voo na 396. Guardião 07, o vento em Salvador, 150 graus, 109, ajuste 1019, reporta no solo controlado da cabeceira 35, sem interferir com a aproximação do 10. Pega São 18-6, 35-6-27. Sete, Vitor Charlie, completa sua aproximação, chame o Torre Salvador em 1-8-6. Oi, 18-6, obrigado, senhor, bom fim de semana. Oi, papai, uma vez, Juliette, Vitor Charlie. Juliette, Victor Charlie, continua a aproximação, reporte no externo, embaixo travado. Reporte lá no externo, embaixo travado, Juliette, Vitor Charlie. Voo 396, baixado e travado. Reporte visual com a pista, informa pista molhada, o vento 150 graus 09 nós, o 396. Reportada visual, voo 396. Tráfego, tendo como limite o localizador. Será o primeiro no setor, o 6315, está aguardando apenas passagem de aeronave no táxi na retaguarda. Teto de 900 pés com 4 mil metros de visibilidade, a última informação, chuva leve sobre a vertical do aeródromo. Quais suas intenções? Cabeceira 35, guardião. Operação em Salvador, instrumento, copiado? Tempo de espera. Guardião, táxi de baixa altura, via pista, até o pátio do GRED. Baixa altura, o Guardião 07, seu solo 59. Baixa altura, até o pátio da cidade. Gol 1396, reporte visual com a pista. Reportará. Guardião 07, informa uma aeronave, um Boeing 737 da Gol, na aproximação pistão 0, 3 milhas da cabeceira, táxi de baixa altura, ok? Altura, quente do carro. Visual com a pista, Gol, na 396. Na 396, autorizado o pouso pistão 0, vento 150 graus 08 nós, e o ajuste 1-0-1-9. Autorizado o pouso, Gol, na 396. Guardião, stand-by no transponder, por gentileza. Boa tarde, o Mensané 6314. Estou para informação, qual a saída prevista para a Petrolina? Momo Transição Flock. Obrigado. Do Galeão, nível 360, via Pensulo 1-0, saída da Euleda Bride. Decola da 1-0, curva à direita, controle 120, decima 8, aciona 5470, cotejo. Obrigado. Gente, Juliette Vitor, reporta na vista. Seu hotel, seguinte, aciona identificação. Bom nível. Fechamento com a action para pushback funcionamento. Gente, mantém a posição antes da Juliette. Três nove meia, livre à direita, seu solo aos 1900, controle de solo em 1-2-1-9. À direita, 1-2-1-9, mostra o pódio, 1-3-9. Oi, Salvador. Governador de Mare para a chegada Mare, informe no ideal de descida. Mas que até o copiou? Victor Tango, visual com a pista no zero? Ainda não, senhor, tem uma camadinha aqui, tô acabando de sair dela aqui. Gente, reporte visual com a pista no zero, Juliette Victor Charlie. Tá. Thank you. 12.000 pés, em condições visuais. Aguarde para voar para dunas, prosseguir para ele essa que se redão no lugar. Atenção para 2.000 pés, vamos ver a de parte. Obrigado. 05 a bordo, altímetro no 09, táxi via Índia Alfa, no ponto espera Toei, 1 noite, decimal meia, bom voo. Da mesma linha, mantém cabeceiro no 0, preparando-se para decolagem de imediato assim que autorizado. Ele matando na escuta da torre? LS, informe estabilizado no localizador da mulher. Zero sete cinco estabilizado. O voo no 075 estabilizado no local. Complete a aproximação LS, chama a torre salvador em 1 no 8, decimal, medo. Meia 5, voo 1 no 0, 7, 5. 1 no 8, meia 12, a frequência da torre. 8, meia 12. Já vai ter lá, só no 2 na chamada Juliette Vitor Tchano. Gente, à direita, Juliette Vitor Tchano. Já vai entrar aqui na delta que eu já passei um pouco. Pode levar na próxima, na Eco. Torre de Salvador, boa tarde, é o voo 1075 estabilizado no INS, passei para você. Na 315, mantém o ponto de espera da 1-0. 1075, reporta visual com campo, informa o pista 1-0 molhada, o ajuste 1019. 1019 do Maracanã visual, voo 1075. Trip 5627, livre decolagem 1-0, vento 1-60 graus 079. Da Juliette. Alfa vai manter a Juliette, 10.50. Para o saco do Tantra 3255, pelo entorno 5-1, autonomia de 4.15, galeão alternado 3155. Gente, 1-5-1 a bordo, altímetro no 09, táxi via Índia Alfa, no ponto espera a torre 1-8, decimal meia, bom voo. 3-2-6 via Índia, o 3155, boa tarde. Vitor, prossiga a descida para o 050. 08-35627. Avistou a 1100 pés, o gol no 075. Livre pouso, pista no 0, vento 150 graus 089, ajuste 1-0-9. 1-0-9, autorizado pouso, gol no 075. Trip 5627, é o controle de Salvador, contato radar na decolagem, tudo mantém 190. Salvador, se possível, coordenar nível 150 por Trip 5627. Cliente, mantém o kit agora. Aguardando. Então, táxi via pátio principal, Juliette, pátio principal. Na Lima, chame Torre, 1-8-6 para prosseguir. Quilo Quebec Serra, prossiga na aproximação instrumentos e chame a torre Salvador em 1-8-62. Quilo Quebec Serra. Quilo Quebec Serra, prossiga. Passou dona, 2.000 pés. Gente, continue a aproximação, reporte no externo embaixo travado. Bota ele no externo, bota ele travado de baixo. Vitor Charlie, táxi via Juliette, pátio principal na Lima, chama Toei, 1-8-6 para prosseguir. Juliette, Vitor Charlie, copiou? Táxi via Juliette, pátio principal na Lima, chama Toei, 18-6 para prosseguir. Juliette, principal na Lima, chama Toei, 18-6. Muito obrigado. 0, 9. Sierra Hotel está reautorizado 050. 1075, seu solo 06, livre à direita, ao livrar sua lena 219. Ao livrar 219, 1075. Livre LS, para 2003, Salvador 1019. Conforme estabilizado no curso do localizador. Formará estabilizado, voo 19 aí. E Alfa mantém posição antes da Juliette. Alfa mantém posição da Juliette, voo 90. Zona, em sua descida, livrando 190, autorizado a descer até 1950, sente estar bravo na maré agora. Passarei 2231, acendo identificação, vê se mantém a 060, chega aqui. Aí vem descendo 060 pela maré, passarei 2231. Mas ali entrou de etapa pro 2231, senhor. Aguarde para o número 2 para pushback no setor 1649. Alô, 418, autorizado, chama para o táxi. Visual para 10, Quilo Quebec Serra. Quilo Quebec Serra, continue a aproximação aguardando informação de pista livre, vento 150 graus 079, informo pista 10 molhada. Autorizado o cruzamento da pista 1735, confirmando, reporta na Taxiway Quebec. Aguardando a aeronave que vai sair no táxi. Autorizado o pouso pista 10, o vento 160 graus 07 nós. Autorizado o táxi via Lima Mike até a ponte de espera da Quebec. Autorizando 7 por quilo Quebec Serra? Negativo, negativo, prossegue para 10. 10, Quebec Serra. Lembereco confirmando, já está no pátio 5. Ciente ao estacionar a frequência livre. Ciente, já atingiu o 050? Desça para 3.000 pés, 3.000 pés, altímetro em Salvador 1019 e livre agora 050. Desça para 3.000 pés, Salvador do Cacado, azul 944, transfere cruzando 180 para 160. Azul 9144, assina identificação, desça e mantenha 160, chegada a mar e reduzir para 2309. Nós chamamos a 6315, boa tarde. Chamamos a 6315, contato radar da decolagem, submantém 240, após 2000, direto líder. Vai voar direto líder, está passando 3500, ascensão 240, chamamos a 6315. Trip 5627, voe direto a Aracaju. Direto a Aracaju, trip 5627. Salvador, mais que o hotel, voa Itape ou direto Duna? Itape, após mar e voa Itape, mais que o hotel. Itape, mais que o hotel. Aguarda a aeronave, vai sair no táxi, 1075. Livre à direita, ao livrar sua lenda da zona desse manobre, confirmando a parte da Baeté. 4-0, chegada bom. Okay. José 2109, você tem condições? Pera lá. Desça para 140, reduzindo para 2109, azul 9144. Zuno 55, livre decolagem pista 10, vento 140 graus 09 nós. O limite será o localizador. Espera agora pro 030, limite ao localizador, passarei do 2231, descendo ao 0620. 0 décima 8, aciona 5147, coteja. Complete a aproximação, chame a Torre Salvador em 1-8-6-2. 8-6-1-9-2. O meu Golf Vitor, Libelias, desça para 2000 pés, o altímetro 1019, a curva estabilizada no localizador. Pelo prossiga. Prosseguir. Acionamento, chama pro táxi, Lima Papaquilo. Golf Vitor, tem condições de manter a velocidade até Simbra? A dela. A gente mantém em forma estabilizada. No 925, reporte visual com campo, informa o pistão zero molhada, o vento 150 graus 08 mais. Na visual, o 925. No 925, livre pouso pistão zero, vento 150 graus 08 mais. Livre pouso pistão zero, o 925. Tenha 4 mil pés, o altímetro 1019 na proa 070, com velocidade reduzida para 210. Gente, reduzindo a velocidade, direção para 4 mil pés, 1019, na proa 070, passaria 2231. Não, Mike Eco Delta, corrigindo 0125, coteja. Gente, Mike Cerro Hotel, desça para 2, corrigindo, mantenha 3 mil pés, aborde a final do LS. 3 mil pés, bora pro LS, Mike Cerro Hotel. Vale pela informação, você está dedicado do Mike Cerro Hotel pro parceiro 2231. Estou recebendo uma ground de 1409, eu irá segui-lo na aproximação, por isso que isso foi vetorado pela esquerda. Ótimo, obrigado. Matango, prossiga. Motivo, tá pronto para iniciar o táxi? 9144, desça para o 050, reduzindo para 209. 050, mínima 210 aqui. Confirme? A mínima nessa altitude é 210. 210, positivo. Reduz então para 210, descendo para o 050. Prossiga ainda na chegada, Mike. Oceaner 6315, chame Recife em 125, decimal 1, alterna 3325. Confirmo. Reduza para 2109. Olá, de imediato, comprou a sul. imediato com proa sul, proa do farol de Itapuã, o vento 150 graus 07 nós, é porta fora do solo, até Limatango, ajuste 1019. 5729, saída prevista da Eulê da Brilha, guarde cópia. Para o taxi, voo no 649, CLD 92, alterna Aracaju, 2 horas 8. Gente, confirma pessoas a bordo. 192 a bordo, altímetro 1019, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera Torre 1, no leito de cima meia, bom voo. Índia Alfa, ponto de espera 2000, obrigado. Puxinei 6327, coordenação com a equipe de solo, após saída do banho da Gol, na retaguarda, autorizado o pushback somente, para o táxi. O 4, se condições de curvar pela esquerda, para o sequenciamento livre de informações. Esquerda, negativo, 30 para a esquerda, tem uma formação que se afasta até. Lima Papaquilo, autorizado o táxi até o ponto de espera da Taxway Papá. Observando aeronaves aí, taxando no pátio 5. No momento, só manter a prona, pode correr nem para a direita nem para a esquerda. Dentro de aproximadamente 5 milhas, a gente pode correr para a esquerda. Sim, então vai manter o 4 mil pés, manter 4 mil pés com 1019, velocidade reduzida, informe quando tiver condições de curvar à esquerda ou à direita para o sequenciamento. O senhor vai seguir tráfego à frente, 5 milhas de menor performance, um TR 208, com 730 de guarda. Positivo, a gente vai poder curvar mais 5 milhas, né? Tá, muito obrigado, vai manter 4 mil com 1019, ou 2, ou 3. O 649 mantém o ponto de espera, dono zero. Mantém posição, né, patrão? O golpe vento da prosseguindo para o meu pai. Autorizado, curva pela esquerda, base curta pela direita, reporta na final da 197, embaixo travado. É, já deu o golpe vento. Saída Borba, 1 no Alfa. Entrada Borba, 1 no Alfa, o Xanel 63 no carro. Está livre. Azul 9144. Confirmando, o senhor tem condições de voar para que lado para o sequenciamento? Preciso vetorar o senhor para a sequência. Mais 7 milhas, pode ser para qualquer lado. Então prossegue na chegada, descendo para o 050, velocidade reduzida para 170. Tem condições? Dois lados já. Confirme? Passarelo 2231, tem condições de curvar à esquerda ou à direita? Gente, vou fazer o seguinte: o senhor vai manter a proa, após o localizador, vou curvar o senhor pela esquerda para reinterceptá-lo e seguir o tráfego à frente com separação suficiente. Tem condições? Sem problema nenhum, vai manter a proa então, após o Duna vai ser vetorado para fazer um aspecto 2231, consciente. Salvador, Max, o hotel estabilizado no localizador. Maxel Hotel, complete a aproximação e chame torre, 1-8-6-12. 1-8-6-12, é Maxel Hotel. Vai seguir tráfego à frente, agora 5 milhas, um Alfa Tango 72. Reduzir para 170 nós, o senhor vai ultrapassar o localizador e vai curvar pela esquerda para reinterceptá-los, como número 3 na sequência. Gente, o 755, tem condições de manter essa proa por tendo como limite o localizador? Afirmativo, 755. Gente, mantenha. Passaredo 2231, está reautorizado para 3 mil pés com 1019. Descer até 3 mil pés com 1019, vai passar a posição do anúncio outra vez. Gente, aguarde para girar pela esquerda para o localizador. Gente, aguarde.